mesmo? Agora é pra valer? Então é nóis. Diga ho, falou, valeu. E aí, Sari, Rafael, DLT, Luísa, Daniel, BND e Mari, Michel, Nakifu, Dudu e Camila, Rebeca e Cezinha, falou, valeu. E aí, Mary Joe, André Rodrigues, Paulo da Gomena, Nai família, Cláudia Pulos, José Osvaldo, Vinícius Borba, Né e família, Carlinha, Ramalho e família, Pivete, Arami, Zata, Chauim, Margot e toda a família congonaia. Tchá! Salve Azeitone, Dani, Manquim, Ratim, Texugo, Aninha, Marcela Escafuto, Marcela Leal, Piuí, Vivi, Carlitos, Rodrigo Paulista, Vini, Ana Buni, Nelminha, Thiago, Danizinha, Barney, Betão, a fumaça, moleque. Falou, valeu pro meu camaradinho André Fonte, Ezério, Kelly, família, Súbito, Patrícia Galega, Adele e Amanda, Carol e Fuleiro, oh my god. Falou, valeu pra minhas primas Gabriela, Bárbara e Maíra, pro meu primo Davi Goianin, tem nome de guerreiro. Fernandão e a norueguesa, Mário de Garro, Joelso família, Fernandinho e família, opa! Falou, valeu pro Thiago, Gilson, Orlando, Du, Heron, Gersin, Sidão, Betim, os moleque doido da Cinco. Jorge Luiz pelos ensinamentos, Jorge Baiano pelo exemplo, é nóis, parceiro. Dona Graça de São Sebá, Dona Graça do Paranoá, e aí Tina Guerreira, vá! Dona Ramira mãe, Dona Maria mãe, e aí Patianga, Paulo Matheus, Tainá, Frango, Gabizão, Maron, é osso, mas é isso. E aí, Luke, Maurão Botafoguense, Thiago da Sua Balanço, Danca, Demi Camon, Raptor Bandido Bom, Washington, Charlene Família, os Gêmeos de São Sebá, os Gêmeos do Paranoá, minha grande amiga Mamá, Siskin, Aline com 2L, Aline do Itapuã, Felipe de Itaguatinga, Carlão do Sol Nascente, Messias de Anápolis. Ah! E aí, André, Rafael e Ricardo, os irmão Bula e Baltar. Falou, valeu grandão pro Igor que produziu a gente, gratidão pelo respeito, pelo dom e pela criatividade. E aí, Ariel, Heiler Feitosa, valeu a presença, camarada. E aí, Rubson, Tatiane e Procota, meus companheiros de trabalho, vida longa. Renato, meu chegado, Jacinta, Léo Cabral, Isabel, Poeta, Tatu e Regis, é nóis. Um falou, valeu super pra minha comadre Leilinha, Laís, Leandrinho, meu parceirão, Léo, Ilma, Camila, Carla, Sol Ouro, Felipe, Manel, Botafoguense, Coxa, Márcio, William, Pombo, Bob Marley, toda a rapaziada que eu conheço lá do Gama, Quebrada Louca. Falou, valeu aos guerreiros e guerreiras do Arte Cultura no Beco, aos moleque e moleca do Projeto Giração, Brinquedoteca Ludo Criarte, Associação dos Artistas de São Sebastião, Creche Anjo da Guarda, Griô Produções, Costa Leste Hip Hop, MH2B, MTD, MST, Passe Livre, o Lacatraca Doido, as Radicais Livres, é tudo nosso. A todas as rádios piratas e comunitárias que tocam música brasileira de boa qualidade. Em especial a Utopia FM e todos seus colaboradores. Aos DJs William, ALX, Edgar, Cleilton, Chocolate, Wesley Correria, J Mix, DJ Thiago que participou desse trabalho com a gente. Valeu mesmo, molequinho. Aos grupos de break estilo Katrina, BSB Girls, Def Zulu, Quebra de Movimento. Falou, valeu aos pichadores, skatistas e bikers do DF em torno. Aos grafiteiros Sandu, Dix, Panela, Turco, Crone, André Luiz, fazendo arte nas paredes. A rainha do meu castelo, Evelyn, meu heré gladiador, seu Davi e minha avó amada Dona Aparecida. Aos resistentes do Morro do Praia e todo residencial oeste. Morro Azul, São Bartolomeu, Bora Manso, Vila do Boa, Itaipu, Setor Tradicional, Centro, Vila Nova, Bom Sucesso, São José, Residencial do Bosque, São Francisco, Residencial Vitória, Del Rey, Morro da Cruz, Bela Vista, João Cândido e cada palmo de chão de São Sebastião, minha quebrada querida. Falou, valeu aos que desencarnaram e estão num lugar ainda desconhecido. Meu avô Lindolfo, Fernando Ximenes, seu Miguel, Cocão, Zoião, Ralf, Zânio, Marlon, Renan, Jordano, Alex, Adriano, Antenor Neto, meu amigo de infância, Demi, ô Demi, esse disco é dedicado a você, meu irmão. Qualquer dia a gente se vê. Aos anjos Enzo, Henrico, Giovana Beatriz, Fabricinho, Giovana Carolina, meu afilhado Davi, meu enteado Davi, João Memo, Arthur, Pedro Vitor Duduti, Maria Fernanda, Pablo, Ricardo, Stephanie Beatriz, Ana Clara, Miguel, Bernardinho, João Pedro, Gabizinha, Gabriel, Raul, Rafael Cara de Bolacha, Carolzinha, Julinha, Léo, Ana Flora, Gugu, Marcão, Micaele, Maicon, Carlinho, Railane, Lara Stephanie, João Paulo, Nicole, Pietra e a todas as sementes do amanhã, vocês são minha inspiração, molecada. Um falou, valeu especial, meu Botafogo de futebol e regatas, pela história e emoção que me proporciona a cada jogo. É nóis, fogão. Adeus por me permitir caminhar, respirar, enxergar, escutar, falar, cantar e continuar vivo com saúde pra dar sequência na rima. Obrigado, pai. A semente foi plantada, chegou a hora de colher progresso. É de garro, rapaz. Falou, valeu. Falou, valeu. Diga ho, Joe Magu em ação. Primeiro trampo, feito com coração, independente. Agradeço primeiramente a essência que nos mantém vivo, eterno e presente em tudo que existe, em cada átomo, em cada respiração, em cada migalha, em cada grão, em cada pensamento, em cada palavra dita ou escrita. Através dela nos apresentamos. Valeu do fundo da alma aos meus genitores, meu paizão, seu João e Dona Maria, minha mãezona. Sem vocês eu não estaria aqui, obrigado por tudo. Eduardo, meu irmão, sempre criativo e prático, valeu pelos conceitos, cara. Também, as três pessoas que amo, me inspiram e dão força pra continuar nesse longo caminho. Minha esposa Luciana e os meus pequenos João e Arthur. Vocês estão em mim, eu estou em vocês. Falou, valeu. Falou, valeu especial pros meus irmãos de caminhada, de todos os momentos. Salve, salve família. Mari G, Suicides Regiane, Ban e Preta, Thiago e Miriam, Vinícius Veloso, Moura, Neto e Valéria. Eu repito novamente, amizades duradouras. Falou, valeu pro meu amigo poeta e palhaço, Thiago Alexander. É um prazer poder contar contigo, irmão. Um grande falou, valeu pros correrias da arte e cultura no Beco, professor João Braga, Noemi e Rita, Bruno e Kelly, Chacal e Petrônio, fazendo cultura nos becos do nosso Paranoá. Aos revolucionários do MTD e a consulta popular, Will, Ramon, Guapi, Pauli e a galera do acampamento. A todos os moradores da Fazendinha, Del Lago, Itapuã e área rural, valeu! Falou, valeu pros parceiros, escritores, rimadores e DJs da minha cidade, TG, Preto, Black D, Rapper Zu, GH, Jansen, Anderson Block, Negro Jonas e Carlin, Marney, Dimas, Jefferson, House e Lohane, Julião, Ulisses, Careca e Rafael, Holocausto, Smigo e Bispo, DJ William, DJ Tony, DJ Carlão e DJ Wolfang, RC Beat, Gaguin, Pio e MD, Rodrigo, Ciano e Júnior, é o MH2P na luta. PA e PH, os gêmeos linha de frente. Na minha quebrada tem roda de break, mano? Tem sim, senhor. Ó, salve salve pro maconha, pro rock e pra zaga de b-boys. Ah, não ia esquecer. Salve salve TH Thomas e Elda. Vários espaços reservados e o meu agradecimento. Carlinha Ramalho, Isaac, Máximo Mansu e a todos os parceiros, repeiros e skatistas de São Sebado. Falou, valeu pros meus amigos, seu Onofre e Dona Toinha e seus filhos Marquinhos, Marcin e Diego. E aí, Ricardo? E aí, Caial? Desce aquela gelada, parceiro. Ministro, Ronan, Mr. Valbe e Pelé, Perninha, Da Roça, Pisca, Renato e Zilmar. Grande abraço pro seu Rocha com seus 134 anos e seu filho Zói. Valeu o apoio, mano. Valeu aí também pros meus primos, Célio, Edson, Serginho, Nélio e Bida, Dete, Zeli, Priscila e Vandim, Cláudio e Agnaldo. Valeu a força na Tiago, Cabuloso e Del, Kleber Porquim, Ivonete, Adeus e Rocha, Manelzinho, Ninan e seu bem-vindo. A todos os membros do CEDEP, falou, valeu. Valeu aí ao companheiro Garibel e sua família. De coração, falou valeu pro herói gladiador, seu Davi. Se não fosse você, eu não teria meu parceiro Magu nessa empreitada. Falou valeu pro nosso querido produtor e escritor Igor Melo. Valeu a paciência e a criatividade, mano, é isso aí. E também pros seus comparsas, Alisson, Anderson e DJ Gus. Bom som, bom show, é isso aí. Poeta Tatu e Regis Murro no Olho e Gerson Filho Tatu. É arte na pele. Elisto e Cléristo da Originativa, valeu as correrias. Obrigado à família do Gama, especial ao seu Léo e a Dona Ilma, continue firmes. Falou valeu meu compadre Weed e família. Jalen, Edinho, Rodriguinho, Fernando Zacarias, Paulinho e Batom. Chegando em nuvem de fumaça, maluco. Valeu aí Ricardo Paulista, Zanata, Gustavo Treta, Bolinha e Chicão, onde tudo começou. Falou valeu a todos que contribuíram direto ou indiretamente com o Digarrou. E que cada palavra escrita e dita nessas faixas possa germinar, crescer e dar bons frutos para todos que ouvem com o coração a boa música. Digarrou agradece, falou valeu.